Agora é a segunda parte. cachorro, eu sou pachá, muito pequeno espírito de cachorro. Pachá por causa da minha graça, mais do que a desgraça, passaporte para a televisão achado e para o solitário de desmorra. Então escorra pela magoaça, bebendo cachaça, mas não esquece que eu não acompanhe. Decide ser boneca, chamar o champanhe, escorra da taça, seu palácio. Tentar